Cheiro 44, página 245, capítulo 25. Verdade ou mentira? Estou em chamas. As bolas de fogo que irromperam dos paraquedas voaram sobre as barricadas, atravessaram o ar nevoso e caíram no meio da multidão. Estava mesmo a voltar-me quando uma me atingiu, lambendo-me as costas e transformando-me em algo novo, uma criatura inextinguível como o sol. Um mute de fogo conhece apenas uma sensação, agonia. Não há visão, nem som, nem outra sensação, exceto o ardor implacável da carne. Talvez existam períodos de inconsciência, mas que importam se não posso refugiar-me neles? Sou o pássaro do Sina, inflamado, voando freneticamente para escapar a algo inescapável. As penas de fogo que me crescem no corpo, o bater das minhas asas, só atiça o fogo, consume-me em vão. Por fim, as minhas asas começam a fraquejar, perco a altitude e a gravidade puxa-me para um mar espumoso da cor dos olhos do Finnick. Flutuo de costas, que continuam a arder debaixo de água, mas a agonia sossega a dor. Quando estou à deriva e incapaz de navegar, chegam eles, os mortos. Os que amei voam como pássaros no céu aberto por cima de mim, planando, serpenteando, chamando-me para me juntar a eles. Quero tanto segui-los, mas a água do mar satura-me as asas, impedindo-me de as levantar. Os que odiei fizeram-se à água, seres horríveis com escamas que me rasgam a carne salgada com dentes aguçados, mordendo repetidamente, puxando-me para fundo. O pequeno pássaro branco, tingido de cor-de-rosa, desce do céu, enterra as garras no meu peito e tenta manter-me à tona. Não, Katniss, não, não podes ir. Mas os que odiei estão a vencer. E se ela se agarrar a mim, também se afundará. Prime, larga-me. E por fim, ela larga-me. No fundo do mar sou abandonada por todos. Há apenas o ruído da minha respiração, o esforço enorme de aspirar a água, expeli-la dos pulmões. Quero parar, tento suspender a respiração, mas o mar entra e sai à força contra a minha vontade. Deixem-me morrer, deixem-me seguir os outros. Imploro a quem quer que me retenha ali. Não há resposta. Presa durante dias, anos, séculos, talvez, morta, não podendo morrer, viva, mas como se estivesse morta. Tão sozinha que qualquer pessoa, qualquer coisa, por mais asquerosa que fosse, seria bem-vinda. Mas quando finalmente tenho uma visita, é agradável. Morfolina, correndo-me pelas veias, aliviando a dor, tornando mais leve o meu corpo, permitindo-lhe voltar a subir para o ar e assentar novamente na espuma. Espuma. Estou mesmo a flutuar sobre espuma, sinto-a nas pontas dos dedos, embalando partes do meu corpo nu. Há muita dor, mas há também qualquer coisa como a realidade, o ardor na minha garganta, o cheiro ao remédio para queimaduras da primeira arena, a voz da minha mãe. Estas coisas assustam-me e tento regressar ao fundo para compreendê-las, mas não posso voltar. Aos poucos sou obrigada a aceitar quem sou. Uma rapariga com queimaduras graves, sem asas, sem fogo e sem irmã. No branco ofuscante do hospital do Capitólio, os médicos operam-me a sua magia, revestindo uma carne viva com novas camadas de pele, levando as células a achar que são minhas, manipulando-me partes do corpo, dobrando e esticando os membros para assegurar um bom ajuste. Ouço dizer repetidamente que tive muita sorte. Os meus olhos foram poupados. A maior parte da minha cara foi poupada. Os meus pulmões estão a reagir ao tratamento. Ficará como novo. quando a minha pele delicada enrijece o suficiente para aguentar a pressão de lençóis, chegam mais visitas. A morfolina abre a porta, tanto aos mortos como aos vivos. O Heimitz, amarelo e sério. O Sina, costurando um novo vestido de noiva. A Deli, tagarelando sobre a bondade das pessoas. O meu pai, cantando as quatro estrofes de A Árvore da Forca. E lembrando-me que a minha mãe, que dorme numa cadeira entre turnos, não pode saber. Um dia acordo bem consciente da realidade e percebo que não poderei viver no meu país de sonhos. Terei de ingerir a comida pela boca, mexer os músculos, ir sozinha à casa de banho. Uma breve aparição da Presidente Coin tira-me todas as dúvidas. Não te preocupes, diz ela, guardei-o para ti. Aumenta a perplexidade dos médicos quanto à minha incapacidade de falar. São feitos muitos exames e, embora as minhas cordas vocais tenham sofrido algumas lesões, isso não explica a minha mudez. Por fim, o Dr. Aurelius, um médico da cabeça, surge com a teoria de que me tornei uma avox mental e não física. Que o meu silêncio foi provocado por um trauma emocional. Quando lhe apresentam uma centena de possíveis remédios, ele diz-lhes para me deixarem em paz. De maneira que não pergunto por ninguém, nem por nada. Mas as pessoas trazem-me uma série constante de informações sobre a guerra. O Capitólio caiu no dia em que explodiram os paraquedas. A Presidente Cohen é agora a nova líder de Panem e foram enviadas tropas para eliminar pequenas bolsas de resistência do Capitólio. Sobre o Presidente Snow, ele está preso, à espera de julgamento e de uma mais do que provável condenação à morte. Sobre a minha equipa de assassinato, a Crescida e o Pollux foram enviados para os distritos para filmar a destruição da guerra. O Gale, atingido por duas balas numa tentativa de fuga, anda a perseguir e a eliminar os soldados da paz que permaneceram no 2. O Pita continua na unidade dos queimados. Afinal, sempre conseguiu chegar ao círculo da cidade. Sobre a minha família, a minha mãe amortece a sua dor no trabalho. Como não tenho trabalho, a dor amortece-me a mim. A única coisa que me dá alento é a promessa da Cohen de que poderei matar o Snow. Depois disso, não restará nada. Por fim, dão-me alta do hospital e um quarto na mansão do presidente para partilhar com a minha mãe. Ela quase nunca lá está, tomando refeições e dormindo no trabalho. Cabe ao Heimitz vir ver-me, certificar-se de que estou a comer e a tomar os medicamentos. Não é uma tarefa fácil. Adoto os meus velhos hábitos do Distrito 13, vagueando, sem autorização, pela mansão, entrando em quartos de dormir, escritórios, salões de baile e casas de banho, procurando estranhos esconderijos, um roupeiro de peles, um armário na biblioteca, uma banheira esquecida num quarto com móveis abandonados. Os meus lugares são escuros, sossegados e indesvendáveis. Enrosco-me, torno-me mais pequena, tento desaparecer completamente. Envolto em silêncio, rodo sem parar a minha pulseira que diz mentalmente desequilibrada. O meu nome é Katniss Everdeen. Tenho 17 anos. Sou do Distrito 12. O Distrito 12 já não existe. Eu sou o Mimo Gaio. Derrubei o Capitólio. O Presidente Snow odeia-me. Ele matou a minha irmã. Agora vou matá-lo. E depois os Jogos da Fome terminarão. De vez em quando dou por mim novamente no quarto, sem saber se foi a necessidade de morfolina ou o Heimitz que me trouxe. Como a comida, tomo os medicamentos e sou obrigada a tomar banho. Não é a água que me incomoda, mas o espelho que reflete o meu corpo nu, de mute queimado. Os enxertos de pele retêm ainda um cor-de-rosa de bebê recém-nascido. A pele, danificada, mas recuperável, parece vermelha, quente e derretida em alguns sítios. Manchas da minha pele primitiva reluzem brancas e pálidas. Parece uma bizarra manta de retalhos de pele. Bocados do meu cabelo ficaram completamente chamuscados. O resto foi cortado a comprimentos irregulares. Catherine Severdine, a rapariga em chamas. Pouco me importaria se a visão do meu corpo não trouxesse de volta a lembrança da dor e da razão porque senti dor e do que aconteceu mesmo antes de a dor começar e de como vi a minha irmãzinha transformar-se numa tocha humana. Fechar os olhos não ajuda. O fogo é mais brilhante na escuridão. O Dr. Aurelius aparece de vez em quando. Eu gosto dele, porque não me diz coisas estúpidas, que estou completamente segura, ou que sabe que eu não acredito agora, mas que voltarei a ser feliz um dia, ou de que as coisas vão melhorar em Panem agora. Pergunta apenas se me apetece falar, e quando eu não respondo, adormece na sua cadeira. Na verdade, acho que as visitas dele são em grande parte um pretexto para dormir uma soneca. O arranjo funciona bem para os dois. O momento aproxima-se, embora não possa dar a hora e o minuto exatos. O presidente Snow foi julgado, declarado culpado e condenado à morte. Sei pelo Haymitch ou pelas conversas que ouço quando passo pelos guardas nos corredores. O meu fato de mimogaio aparece no quarto. O meu arco também, não menos brilhante apesar do uso. Mas nenhuma aljava de flechas. Ou porque se estragaram, ou mais provavelmente, porque não devo ter acesso a armas. Pergunto-me se não devia estar a preparar-me para o evento de alguma maneira, mas nada me ocorre. Um dia, ao fim da tarde, depois de um longo período sentada num banco almofadado junto à janela e por trás de um biombo pintado, levanto-me e decido voltar à esquerda e não à direita. Dou por mim numa zona estranha da mansão, sentindo-me completamente desorientada. Ao contrário da zona onde estou alojada, aqui parece não haver ninguém para me ajudar. Mas gosto disso. Gostaria de ter descoberto o lugar mais cedo. É tão silencioso, com os tapetes grossos e tapeçarias pesadas, abafando o ruído. Com uma iluminação suave, cores suaves, tranquilo, até cheirar as rosas. Escondo-me atrás de umas cortinas, tremendo demais para conseguir fugir, esperando pelos mutes. Por fim, percebo que os mutes não vêm. Então, que cheiro é este? Rosas verdadeiras? Será possível que esteja perto do jardim onde são cultivadas essas flores do mal? À medida que avanço lentamente pelo corredor, o cheiro torna-se mais avassalador. Talvez não tão forte como o dos mutes, mas mais puro, porque não está a competir com os esgotos e os explosivos. Dobro uma esquina e dou de caras com dois guardas surpreendidos. Não são soldados da paz, claro, já não há soldados da paz, mas também não são os soldados bem compostos e de farda cinzenta do Distrito 13. Estes dois, um homem e uma mulher, envergam as roupas esfarrapadas e misturadas de verdadeiros rebeldes, ainda com ligaduras e magros, mas guardando a entrada para as rosas. Quando me preparo para entrar, as suas espingardas formam um X à minha frente. Não pode entrar, menina, afirma o homem. Soldado, corrigiu a mulher. Não pode entrar, soldado Everdine. Ordens da presidente. Fico a aguardar pacientemente que eles baixem as espingardas, que percebam, sem eu lhes explicar, que por trás daquelas portas está algo de que preciso. Apenas uma rosa, uma única flor, para colocar na lapela do Snow, antes de o matar. A minha presença parece incomodar os guardas. Estão a debater se devem chamar o Haymitch. Quando ouço uma mulher atrás de mim, deixem-na entrar. Conheço a voz, mas não consigo situá-la de imediato. Não é do jazigo, nem do 13, e muito menos do Capitólio. Volto-me para trás e vejo a Paler, a comandante do 8. Ela parece ainda mais abatida do que quando a vi no hospital. Mas quem não está nesta altura? Com a minha autorização, continua a Paler, ela tem direito ao que quiser atrás dessa porta. Eles são soldados dela, não da COIN. Baixam as armas sem discutir e deixam-me passar. Ao fundo de um pequeno corredor, abro as portas de vidro e entro. O cheiro agora é tão forte que começa a tornar-se imperceptível, como se o meu nariz não conseguisse absorver mais. O ar, úmido e ameno, refresca-me a pele quente. E as rosas são deslumbrantes. Filas intermináveis de botões sumptuosos, de um cor-de-rosa vivo, cor de laranja, até azul claro. Passeio pelas alas de plantas, cuidadosamente podadas, olhando, mas não tocando, porque aprendi, da maneira mais difícil, como estas beldades podem ser mortais. Reconheço quando o encontro, coroando o topo de uma pequena roseira, um magnífico botão branco, prestes a abrir. Cubro a mão esquerda com a manga da camisa para que a pele não entre em contacto com a planta. Pego numa tesoura de podar e acabei de a encostar ao caule quando ele fala. Essa é bonita. A minha mão estremece e a tesoura fecha-se, cortando o caule. As cores são lindas, claro, mas nada define melhor a perfeição do que o branco. Agora não consigo vê-lo, mas a sua voz parece surgir de um canteiro contíguo de rosas vermelhas. Pegando com cuidado no caule do botão através do tecido da manga, contorno lentamente a esquina e encontro-o sentado num banco junto à parede. Ele está tão bem arranjado e vestido como sempre, mas sobrecarregado de algemas, grilhões nos tornozelos e dispositivos de localização. A luz forte dá à sua pele um tom verde pálido e enfermiço. Tem na mão um lenço branco manchado de sangue fresco. Mesmo naquele estado de decadência, os seus olhos de serpente são brilhantes e frios. Tinha esperança de que encontrasses os meus aposentos. Os seus aposentos. Invadi a sua casa, como ele se insinuou na minha, no ano passado, soltando ameaças com o seu bafo de sangue e rosas. Esta estufa é uma das suas divisões, talvez a preferida. Talvez, em tempos melhores, ele próprio cuidasse das plantas. Mas agora faz parte da sua prisão. Foi por isso que os guardas me detiveram e que a Paler me deixou entrar. Sempre imaginei que ele fosse encarcerado na masmorra mais funda que o Capitólio tivesse para oferecer, e não embalado ao colo do luxo. Mas a COIN deixou-o aqui. Para estabelecer um precedente, suponho. Para que, se no futuro ela cair em desgraça, seja entendido que os presidentes, até os mais desprezíveis, tem direito a tratamento especial. Quem sabe, afinal, quando é que o seu próprio poder poderá esvanecer-se? Há tantas coisas sobre as quais devíamos conversar, mas pressinto que a tua visita será breve. Portanto, comecemos pelo principal. Ele começa a tossir. E quando tira o lenço da boca, ele está mais vermelho. Queria dizer-te que lamento muito a morte da tua irmã. Mesmo no meu estado entorpecido e drogado, sinto uma pontada violenta a atravessar-me o corpo, lembrando-me que a sua crueldade não tem limites e que ele irá para a cova a tentar destruir-me. Tão desnecessária, um desperdício. Qualquer pessoa podia perceber que o jogo já tinha acabado nessa altura. Na verdade, estava prestes a anunciar uma rendição oficial quando eles largaram aqueles paraquedas. Os seus olhos estão colados a mim, sem pestanejar, não querendo perder um segundo da minha reação. Mas o que ele disse não faz qualquer sentido. Quando eles largaram os paraquedas? Bem, não achas mesmo que eu dei a ordem, pois não? Esquece o facto evidente de que se tivesse uma aeronave funcionária à minha disposição, estaria a usá-la para fugir. Mas, além disso, qual seria o propósito? Ambos sabemos que sou capaz de matar crianças, mas não tolero o desperdício. Só tiro a vida a alguém por razões muito específicas e não tinha razão nenhuma para destruir um cercado cheio de crianças no Capitólio. Absolutamente nenhuma. Pergunto-me se o ataque de tosse que se segue é encenado para que eu tenha tempo para absorver as suas palavras. Ele está a mentir. Claro que está a mentir. No entanto, parece-me haver qualquer coisa lutando para se libertar da mentira. Contudo, tenho de admitir que foi um golpe de mestre por parte da Coyne. A ideia de que eu estava a bombardear as nossas próprias crianças indefesas destruiu imediatamente qualquer indício de fidelidade que o meu povo pudesse ainda sentir por mim. Depois disso, não houve qualquer resistência a sério. Sabias que foi transmitido em direto? Percebe-se o dedo do Plutarque nisso. E nos paraquedas também. Mas são precisamente essas ideias que procuramos num chefe dos produtores dos jogos, não é verdade? O Snow limpa os cantos da boca. Tenho a certeza de que ele não queria matar a tua irmã, mas essas coisas acontecem. Não estou com o Snow agora. Estou novamente no armamento especial, no 13, com o Gale e o Beatty. Olhando para os projetos baseados nas armadilhas do Gale, que jogam com os sentimentos humanos. A primeira bomba matou as vítimas, a segunda, os socorristas. Recordando as palavras do Gale, eu e o Beatty seguimos o mesmo conjunto de regras que o presidente Snow usou quando sequestrou o Pita. O meu erro, continua o Snow, foi ser tão lento a perceber o plano da Coyne. Deixar o Capitólio e os distritos destruírem-se uns aos outros. E depois aparecer para assumir o poder com o 13 praticamente incólume. Não te iludas. Ela pretendia ocupar o meu lugar desde o princípio. Isso não me devia ter surpreendido. Afinal, foi o 13 que iniciou a rebelião que conduziu à Idade das Trevas. E depois, quando a sorte se voltou contra ele, abandonou os restantes distritos. Mas eu não estava atento à Coyne. Estava a seguir-te, mesmo gaio, e tu estavas a seguir-me. Lamento dizer, mas fomos ambos enganados. Recuso-me a aceitar que isso seja verdade. Há coisas às quais nem eu consigo sobreviver. Prefiro as primeiras palavras. Desde a morte da minha irmã. Não acredito em si. O Snow abana a cabeça, fingindo-se desiludido. Oh, minha querida menina Everdeen, pensei que tivéssemos combinado não mentir um ao outro.